de rolê, Nati Bursos, Nego Caldas, Banca Terror, Afro E, São horas de digestão pra subida, um encontro com os parceiros, movimentada avenida. Pretos brancos reunidos, movidos pela moda. Chips implantados, o cérebro não decola. Nego Caldas não mostra os dentes pra aqueles que não têm respeito. Se o frango marcar, fica no perreio. Barracas abertas, o álcool em copos virando cabeças. Drinks, batidas, puras memes. O nego para, leva um lero enquanto eu espero. Mostrando sua moto, um cu baixo clero. Eu nem começo, não noia, senão já vou encanar. Com tanta coisa que tem aqui pra arrumar. Mas a vida segue assim, nossa tolerância acostuma. Calçadas, avenidas, asfalto, as ruas. Poesia pura das ruas, nas paredes e saliços do pente. Grafite com pistola, arte inteligente. Quem fala que vem ali na função ou pra curtir, se não anda chamada. Antes das 10, ou se volta pra casa. Quem fala que vem ali na função ou pra curtir, se não anda chamada. Antes das 10, ou se volta pra casa. Aí, mais uma vez se deparando com o passado. Teoria de estilo rígido, na noite prevalece também na rua. A lua está no cuidado com a AIDS. Permanece a preservação, olhares, beijos, carinho. Quem vê a face bonita não enxerga má intenção. Todos mascarados em nossos irmãos. Verdadeiro amontoado de desunião. Então viai, segue a chamada. Motos, carros, seguimos em frente. Chegamos bem em casa. Se não pode, antes das 10, esteja dentro de casa. Quem fala que vem ali na função ou pra curtir, se não anda chamada. Antes das 10, volta pra casa. Quem fala que vem ali na função ou pra curtir, se não anda chamada. Antes das 10, volta pra casa. Aí, tá ligado aquele grafite lá na Praça do Treme Treme? Um jacaré com o olho em cima e outro embaixo. Vixe. Aí, foi eu que fiz, ó. Olha, minha assinatura é um óculos. O céu fecha seus olhos, o lume desaparece. Mentes dispersas na noite é o que prevalece. Trovar os manos na porta do guias, mal satisfação. Trocar ideias, já vai. A noite voa em uma fração. Brisar nas ideias do caos, lembrando de suas façanhas. Os rolês das tretas de quando éramos crianças. Noite menina dos olhos, pra quem sabe curtir. Zoar as beats no rolê. Yo, é isso aí. CBR Afro Hood, entusiasmo e risadas. Na noitada balada, no rolê de madrugada. Maus tratos, é normal, pelos estilos. Aliados, amigos, em busca de aperitivos. Fome, produção, na gravação, na união. Na ação desse som, a relação do que passamos. Pizzaria com a mesa suja, viatura, na captura. Perrecos e via pública necessitando de coisa dura. Passamos batido, nos afastando do perigo. Voltamos ao estúdio, ouvindo dog produzindo. Fazendo som tranquilo enquanto eles estavam dormindo. Fazendo som tranquilo enquanto eles estavam dormindo. É, essa foi a minha noitada. Mas aí, já deu mais uma vez. Está em casa, né? Aí, chutando os pelas saco, né, mano? Chutando os lagartixa pra cima, né, mano? Entendeu? Ela saco se movendo pra lá. Metida bandidão pra cá, né? Mas aí, mais uma vez aí. Todo mundo aqui se vê aí, Xandão. Jogando de consciência, né? Entendeu? É lamentável a gatinha nessa zona, viu? Volta, menino, volta, menina. Na rua está tarde.